Eu tô de volta pra terra, de frente pro mundo, será que me espera? Dias que eu não durmo, de Netuno a Saturno, asteroides na galáxia, viagem pelo mundo, anos 80 mágica. Eu vou voar na nostalgia que embala, é o som do funk, a Billie Jean Jackson, batidas golden era mais a Rickson. Meninas dançam na pista nessa noite lunática, vivência sideral aprendendo na prática. Vem no passinho que a gente aprende, lotando o salão, o antigo e o presente. Tamo de volta com o baile, vendendo passagem nessa louca viagem. Do passado ao futuro, rimado no papel, dois malucos no game, viajando no céu. Vejo cometas e estrelas cadentes, enfeitando o espaço, é o retorno de Jedi. Licença aqui porque é assim que nós vai. Tempo bom foi o tempo que viveu meu pai. Música boa, DJ tocava. Tempos em que tretas resolviam na porrada. E hoje tudo mudou, a gente lembrou. Galaxy Funk é desse jeito que eu vou. Eu vou voar na nostalgia que embala, é o som. Vamos voando e bem suave entre planetas nessa viagem. Eu vou voar na nostalgia que embala, é o som. Um brinde pros parça que fecha na missão, trazendo várias rimas de outra constelação. Ouvindo o Zap Roger, as gatas se envolvem, abduzimos os Loki de Plutão, virei Lorde. As mina puxa e solta, a brisa vai e volta. Eu trouxe salgadinhos verdes pra nossa festa. Isu? Não, G.U. da chave mestra, de outra galáxia, das estrelas cadentes, amanescente, de frente, camente. No pente, tá quente, a gente sente que nem evidente. Trouxe todo mundo até a fada do dente. Na TV passando os Jetsons, e na outra os clipes do Michael Jackson. Vinde a mim, eu sou o rap futurista. Já já na decola, aperte o cinto, essa lavista. Tem um brilho diferente nessa festa. Uma sobrevivente, amor antigo de outra era. Só mais um instante e a gente decola. Temos a guerra nas estrelas como a nossa história. Menina, a única que ficou em Varginha, você me encontrou na sintonia. Céu, trouxe a lua pra mais perto de nós. Eu vou voar na nostalgia que embala, é o som. Vamos voando e bem suave entre planetas nessa viagem. Eu vou voar na nostalgia que embala, é o som. Voar na nostalgia que embala, é o som. Vamos voando e bem suave entre planetas nessa viagem. Eu vou voar na nostalgia que embala, é o som.